520, desça ao nível 050, projetado. 2010, ajuste 105, reporte habilitado em leste. Está no localizador 3520. atrás de aproximação para 250, torre em 118.95. 118.95, tá? 3520, chama a torre. Bom dia, 3520, reparte externo. Portaremos, 2,5 milhas pra lá. Externo, 3520. 3520, livre pouso na 1-0, vento no 80 graus com 5 nós, altímetro no 0 no 5. 0 no 5, tem livre pouso na 1-0, tá 3520. Zero, solo 1-0, livre à direita, táxi na frequência via Alfa, parte antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, tá? 5-2-0. Salvador, muito bom dia, aqui é o San Mike, Yankee India, pedindo autorização de reboque do pátio 3 para a posição 5 do pátio 1. Autorizado início de reboque, chama para ingresso no pátio principal. chamada para ingresso no parque principal, Yankee India. Táxi via Juliette, portão número 3. Juliette 033, 30, obrigado. Uno 173, bom dia, autorizado Guarulhos, nível 360, via Upper Zulu 16, saída da Euleda Bridge, decola da 10, curva à direita, controle 119.35, aciona 5430, coteja. Correto, chama para pushback, sonamento. Alto, aqui é o Tan Mike Yang India, informando o ingresso no pátio principal. Autorizado, até o portão 5, reporte ao término. Ciente, reportará ao término, Yang India. Salvador, aqui é o Tan Mike e aqui de Farrão, término do reboque. Muito obrigado e um bom dia. Bom dia, frequência livre, Mike Akindia. para o táxi. 1173, céu de 191, 4 horas, alternando Galeão para o táxi. Cente 191 no abordo, altinho eletrono 0 no 5, táxi via Índia Alfa, reporte pronto, ponto de espera. Índia Alfa, reporte na ponto de espera, gol 1173. A linha decola da 1-0, vento 1-7-0 graus com 5 nós. A linha decola da 1-0, 1-1-7-3. 173, decolado aos 35, controle 19, 35, bom voo. 19, 35, obrigado.